Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimu Setozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 47 e a expressão de hoje é... Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Me tornar uma professora de língua japonesa é o meu sonho. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. O período de um ano de estudo da Ana no Japão está quase chegando ao fim. Hoje ela está em sua última aula na universidade. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 47. A expressão de hoje é... Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Me tornar uma professora de língua japonesa é o meu sonho. 最後に皆さんの夢を教えてください。 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 Agora vamos estudar o diálogo. O professor Suzuki devolveu as provas corrigidas para os estudantes. O Rodrigo tirou a nota máxima e a Ana, 95 pontos. O professor Suzuki olha para os estudantes e diz... 最後に皆さんの夢を教えてください。 Por fim, por favor, digam qual é o sonho de vocês. 最後に significa por fim. 皆さん é vocês ou todos vocês. の é uma partícula que conecta dois substantivos. 夢 é sonho. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Oshiete é a forma T do verbo oshiemasu, ensinar, dizer. Esse verbo é seguido de kudasai, que significa por favor. A forma T de verbos seguidos de kudasai expressa um pedido, não? Exatamente. Portanto, oshiete kudasai significa por favor, diga ou ensine. E o Rodrigo responde: Boku wa Nihon o isshu shitai desu. Eu quero viajar por todo o Japão. Ou, literalmente, no que se refere a mim, eu quero viajar por todo o Japão. Boku é eu. É uma palavra usada por um homem para se referir a si mesmo de modo casual. Wa é a partícula que indica o tópico. Nihon é Japão. O é uma partícula que indica o lugar pelo qual alguém deve passar. Ishu é uma volta e consiste do número ichi, um, e do contador shu, volta. Então, o correto é ishu e não ichishu, né? Muito bem, Irimusi. Shitai é uma forma conjugada do verbo shimasu, fazer. A parte mas de shimasu é substituída por tai. Usando-se tai, a pessoa que fala pode expressar sua intenção ou vontade. E a Ana diz, depois de pensar um pouco, 私は日本語教師になるのが夢です。 Para mim, me tornar uma professora de língua japonesa é o meu sonho. 私 é eu. は é a partícula que indica o tópico. 日本語 é língua japonesa. Kyoushi é professora. Também se pode dizer sensei. Ni é uma partícula que indica o resultado de uma mudança. Naru é a forma do dicionário do verbo narimasu, tornar-se. A próxima partícula no transforma verbos em substantivos caso acrescentada a verbos na forma casual, como na forma do dicionário ou na forma ta. Portanto, kyoushi ni naru no é uma expressão que foi transformada em substantivo e significa algo como o ato de se tornar um professor ou professora, não é? Excelente, Irimusi. Na é uma partícula que indica sujeito. Yume é sonho. Des encerra uma sentença de modo polido. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos um verbo que foi transformado em substantivo. La frase "Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu." Me tornar uma professora de língua japonesa é o meu sonho. Será que a professora pode explicar mais sobre como se transforma um verbo em substantivo? Vamos pedir a ela. E a professora diz, para transformar verbos em substantivos, acrescenta-se no ou koto. Há verbos na forma casual, como na forma do dicionário ou na forma ta. Vou explicar isso usando a sentença do diálogo de hoje, que significa me tornar uma professora de língua japonesa é o meu sonho. Para transformar o verbo narimasu, tornar-se, em um substantivo, acrescenta-se no, a forma do dicionário de narimasu, que é naru. Dessa maneira, temos naru no, um substantivo. Assim, me tornar uma professora de língua japonesa é o meu sonho, se diz Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Também se pode usar koto em vez de no. Assim, naru no, tornar-se, ou o ato de tornar-se, também pode ser naru koto. Usando-se naru koto, a mesma sentença é Nihongo kyoushi ni naru koto ga yume desu. No entanto, apenas se pode usar koto caso se transforme um verbo em substantivo que seja usado imediatamente antes de desu, no final da sentença. Então, como se diz? O meu sonho é me tornar uma professora de língua japonesa. Meu sonho se diz watashi no yume. Portanto, watashi no yume wa nihongo kyoushi ni naru koto desu. Por outro lado, apenas se pode usar no para se transformar verbos em substantivos, caso verbos de percepção, como ouvir ou ver, sejam usados imediatamente depois. Vamos analisar isso com a seguinte sentença. Eu posso ouvir pássaros cantando. Pássaro é tori. Cantar para pássaros é nakimasu. A sua forma do dicionário é naku. Assim, pássaros cantando ou o cantar dos pássaros é tori ga naku no ga. Poder ouvir é kikoemasu. Combinando-se tudo, eu posso ouvir pássaros cantando, se diz tori ga naku no ga kikoemasu. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje vamos aprender expressões que descrevem pessoas conversando ou fazendo coisas de maneira fácil. Sura sura. Essa expressão é usada para indicar que alguém fala ou lê algo facilmente e sem muito esforço. Caso você seja capaz de ler um livro em japonês sem nenhum problema, você pode dizer, fui capaz de ler um livro em japonês, sura sura. Pera pera. Essa expressão é usada para indicar que pessoas conversam rapidamente e de maneira contínua, ou que alguém diz algo para outra pessoa que não deveria dizer. Essa expressão também pode ser usada para indicar que alguém fala uma língua estrangeira fluentemente. Sim, mas nesse caso a entonação é diferente. Para dizer que alguém fala uma língua fluentemente, a pronúncia é pera pera. Esse foi o quadro Onomatopeia do dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Eu estou lendo mangás em japonês todos os dias. Agora, posso ler mangás sura sura facilmente e sem usar dicionário. Este ano foi cheio de realizações para mim. Este é o fim da lição 47. A expressão de hoje foi Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Me tornar uma professora de língua japonesa é o meu sonho. A próxima lição será a última do nosso curso. Não deixe de nos acompanhar.